para as santinhas. E quando escuta a letra, na clipe perde a linha. E vem no aquecimento, mexe que eu sou teu fã. E faz um quadradinho e posta no Instagram. Empina a bunda, olha pra trás, sensualiza. Treme, treme, empina a bunda e treme. Olha pra trás e treme. Empina o bumbu, empina o bumbu, vai, vai. Treme, treme, treme. So much confusion, I have come to the conclusion. The only way to change the situation is to turn to the Father of creation. A little time of meditation to generate some motivation. And then we go all around the nation, spreading the positive vibration. To the bomb, to the bomb, to the bomb, to the bomb. And everything is alright. To the bomb, to the bomb, to the bomb, to the bomb. And everything is alright. To the bomb, to the bomb, to the bomb, to the bomb. And everything is alright. To the bomb, to the bomb, to the bomb, to the bomb. And everything is alright. Esse mundo de tanta confusão, já cheguei à conclusão. Para mudar a situação, vamos ao Pai da Criação. Um pouco de meditação para gerar motivação. Sair por toda essa nação, levando já sua vibração. Tudo é bom, tudo é bom, tudo é bom, tudo é bom. And everything is alright. Tudo é bom, tudo é bom, tudo é bom, tudo é bom. And everything is alright. Tudo é bom. Everything is alright. To the bomb, to the bomb, to the bomb, to the bomb. And everything is alright. Fim de semana é melhor aqui, na Ita FM. Tá na Ita, tá legal. Tá ok, tá gostosa, então joga tudão. Vem que vem, outra vez, senta pro chefão. Sua marquinha de biquíni tá maior pressão. Tava querendo rever esse teu pacotão. Toma, toma, toma. Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer. No papinho, faz assim, vem mimimi, mimimi. 89.5 MHz. O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos. Começa agora! Começa agora! Começa agora! Começa agora! Bodega! Bodega! Bodega! Do Maguila! Do Maguila! Do Maguila! Do Maguila! Consagrado pelo público e crítica como o pior programa do rádio brasileiro. Bodega do Maguila! Na apresentação de Ian José Silva. Ian José Silva. Alô, galera que me escuta! Sejam bem-vindos a mais uma edição da Bodega do Maguila, feliz que nem pinto no lixo, e junto com você aqui na melhor rádio, na melhor web TV do Brasil, e de fora também. A você que me escuta pela primeira vez, a você que me ouve de outros carnavais, meu nome é Ian José Silva, mas pode me chamar de Maguila, e vamos às atrações de hoje. Hoje tem mais uma participação do Dr. Vasco Alcaparra, com suas dicas de saúde e também tirando as dúvidas do povo. E nessa semana, para comunicação, especialmente para a área esportiva, eu vou trazer aqui um perrengue que eu passei na escola por conta de uma imitação que eu fiz do Silvio Luiz. Pelo amor dos meus filhos, hoje no lance! Hoje também tem o melhor da música, os pedidos do povo e a sua participação pelo nosso Bodega Zap. Mr. Abraham, qual é o nosso número? DDD 89 99992 7022. Valeu, Zá! Sua locução, roteiro, seleção musical, trabalhos técnicos são meus e Anjos da Silva. E vamos agora à nossa mensagem do dia de hoje. A mensagem do dia com Ian José Silva. Depois de um longo dia de trabalho, um vendedor de cachorro-quente acabou dormindo enquanto trabalhava. Um grupo de jovens que caminhava por ali viu a situação do homem e assumiu as vendas para o senhor enquanto ele ainda dormia. Os jovens venderam todos os cachorros quentes e dividiram todo o lucro entre si. Já o dono do estabelecimento ficou a ver navios, acordou, viu que todos os pães tinham acabado e ainda viu um dos rapazes contando as cédulas e guardando nos bolsos. São gestos assim que ainda nos fazem acreditar no ser humano. Parabéns, meninos! Moral da história, se você não prestar atenção, vai acabar dando amém até pro que é errado. Essa é a minha mensagem, este é o meu recado aqui na minha nação, na nossa bodega do Maguila, que já está no ar. Bodega do Maguila, só se fala em outra coisa. Muito bem, começando a nossa bodega em definitivo, saudando as novas rádios parceiras da Rede Bodega Sat, a pior rede de rádios do Brasil, toda semana entrando rádio nova, e a gente agradece sempre a confiança, a parceria, é bem verdade? Deixa eu mandar um abraço aqui aos nossos amigos da cidade de Caiçara, na Paraíba, que estão nos ouvindo pela rádio Cidade Marquesa FM 87,9. Abraço meu amigo Jota, toda a equipe aí da Cidade Marquesa e os ouvintes aí de Caiçara também acompanhando a gente, e também vou saudar aqui os nossos amigos de Salesópolis, em São Paulo, que estamos ouvindo pela Nascente FM 87,5. Obrigado, meu amigo Toninho, toda a equipe aí da Nascente. E você que é nosso ouvinte de primeira viagem, você que já nos ouve de longa data, pode participar do nosso programa. Sim, não seja um ouvinte silencioso. Nosso zap é 89 99992 7022. De novo, DDD 89 99992 7022. Exatamente, não mande mensagem pro WhatsApp da sua rádio, porque senão eu não recebo. Eu vou abrir os trabalhos da nossa bodega de hoje com esta música aqui que eu ofereço para os nossos amigos de Alemar, sim, nossos amigos lá da Rádio Nova Oeste de Portugal, também o pessoal da Rádio Atlântico, lá de Cabo Verde, da Rádio Onda da Bélgica, e pro meu amigo Pablo César, lá em Trindade, Goiás, ele que é um grande fã desta música, né, pra não dizer o contrário. Estou falando deste grande sucesso, Aeroporto de Mosquito, na voz do Kim Barreiros. Depois eu trago o Forrozão Tropicalha, Sem Você, e fechando a sequência, Roberto Vilar, Mil e Uma Noites, Três Carimbadas, começando muito bem a minha, sua, nossa bodega do Maguila. Aumente o volume e vem curtir com a gente. E eu conheço um camarada que é muito vaidoso, mas está a ficar careca, e para ele isso é penoso. Compra todos os remédios para salvar os seus cabelos, mas não adianta nada, e quando olha no espelho, sua careca é mais lisa do que bola de boliche. Às vezes até parece aquele pão de sanduíche. Dizem que é dos carecas que as mulheres gostam mais. Não concordo com o provérbio que o povo canta demais. Aeroporto de Mosquito, capacete espacial. O careca tem cabelo na nuca e na lateral. Até parece o Conchaque, cabeça de lua cheia.

Você ouviu o pior programa do rádio brasileiro. A partir de agora, na sua Ita FM, na sua Ita FM, só forró, só os grandes sucessos.